Ajá. Eu sei que eu enlouqueço a cada passo. Eu sei o que faço e não esqueço. Sei que foi arriscado, mas foi necessário. É, todo se tornar vazio e frio do lado esquerdo do peito. Me deito e acordo indo dos pesadelos. Olho ao redor e nada reconheço. Não me reconheço. Reaprender novo começo. Vou ter que dar um rolé e não tem jeito. Acelero sem direção, mas não me sinto perdido sem saber. Sei que vou te encontrar os pedidos. É foda entrar na casa, não se sentir à vontade. Medalhas e troféus eu quero mesmo com a saudade. Porque não evolui, é tipo estado terminal na UTI. E a vida é um passeio até chegar no terminal. E ela se inicia toda vez que terminar. E o grau da sua loucura é o que vai determinar. Tudo, tudo, tudo. E se eu acelerar, não corra atrás de mim. Não espere por mim, só espere mais de mim. E se eu acelerar, não corra atrás de mim. Não espere por mim, ouça, fala sobre mim. Não perdi nada por aqui, e por aqui eu perco tudo. Não perdi nada por aqui, mas se eu continuo aqui eu perco tudo. Não me espere. E ela disse que eu era covarde por não acreditar no amor perfeito. Mas covarde em sentimento, e eu não sinto nada. Talvez sinta seu beijo essa noite, seu corpo vai ser minha casa. Nos tire daqui tipo exílio, nos deixes descansar Campos Elíseos. Depois nós renascemos tipo os deuses do Egito, saboreando a paz, esperando o conflito. É, depois nos esquecemos tipo os velhos no asilo. Ela me serve o melhor prato, me serve o melhor molho. Depois ela some, isso é a melhor morte. Depois eu a procuro pra olhar ela no olho e pra dizer o quanto sou forte. E se eu acelerar, não corra atrás de mim. Não espere por mim, só espere mais de mim. E se eu acelerar, não corra atrás de mim. Não espere por mim, ouça, fala sobre mim. Não perdi nada por aqui, e por aqui eu perco tudo. Não perdi nada por aqui, mas se eu continuo aqui eu perco tudo. Não me espere. Não me espere. A sorte estava comigo, é ciumenta. Então não saía do meu lado. Tipo, posso sentar numa mesa na presença dos inimigos e não me sentir ameaçado. Falou que nada ia nos separar, nem a morte. Independente da profundidade do corte, queria estar comigo na volta, na ida. E só aceitaria ser traída com a vida. E a vida fodendo com geral. Ela é ninfomaníaca. Grandes tragédias, é megalomaníaca. Levei a sorte, a vitória pro dia. Derrota me via, sumia, fobia. E elas não perdem essa mania de querer saber de tudo. Mas queria ela por perto, me sentia forte. Toda a sorte manda o teu cuidado a me relacionar. Mas eu sou sujeito homem e não dou mole pro azar. Eu não dou mole pro azar. E se eu acelerar, não corra atrás de mim. Não espere por mim, só espere mais de mim. E se eu acelerar, não corra atrás de mim. Não espere por mim, ouça, fala sobre mim. Não perdi nada por aqui, mas se eu continuo aqui eu perco tudo.